causa do amor eu sorri. Por causa do amor eu chorei. Por causa do amor me afastei. E de todos que queriam meu aqui bem. Abandonado, coração abalado, lembrando dos planos, querendo voltar ao passado, pra consertar os meus erros, fazer tudo diferente. Olhar pra frente sem amar ninguém, sinceramente foi ruim. Lutei tanto por alguém, lutei tanto que consegui ter ela pra mim, me apaixonei. Fiquei feliz, conquistei meu belo anjo, sonhei. Em casa, filhos, um romance perfeito, um amor infinito. Sonhos que foram destruídos pelo maldito destino. No início foi um romance de causar inveja. Eu completamente apaixonado por ela. De lá pra cá, de mãos dadas com minha princesa bela. Só ela me entendia, só ela me apoiava. Eu iludido imaginei que realmente me amava, mas não, meu coração escolheu sofrer. Agora é dor e lamentos em cada amanhecer. Por causa do amor eu sorri. Por causa do amor eu chorei. Por causa do amor me afastei. E de todos que queriam meu bem. Por causa do amor eu caí. Por causa do amor me levantei. Por causa do amor eu me feri. E por causa dele que eu morrerei. Lembro de cada palavra, de cada eu te amo. Só de lembrar de tanta mentira estou chorando. Se lamentando pelos cantos, derramando prantos. Me disseram que ela não era certa. Ignorei, cego de amor. Fascinado pela paixão, sentimentos que só me trouxeram decepção. Me afastei dos irmãos, família pra viver com ela. Café da manhã na cama, à noite, jantar de velas, madrugada. Fazia amor, era perfeito. Só de lembrar sinto o aperto do lado do peito. Momentos inesquecíveis que não voltam jamais. Do nada ela se foi, nem sequer olhou pra trás, me enganou. Levou tudo aquilo que eu tinha e eu fiquei mal. Nunca vou esquecer daquele dia. Deixou um bilhete que dizia nunca me amar de verdade. Me apresentou pro mundo da AIDS. Por causa do amor eu sorri. Por causa do amor eu chorei. Por causa do amor me afastei. E de todos que queriam meu bem. Por causa do amor eu caí. Por causa do amor me levantei. Por causa do amor eu me feri. E por causa dele que eu morrerei.